E lá vem esses caras encher o saco de novo, viu? Bom dia. Bom dia. Eu poderia falar com você um minuto sobre a palavra de Deus? Pode ser. É que Deus tocou no meu coração e eu vou falar para você um trecho da Bíblia. É Salmos capítulo 5, versículo 7. Tá, que diz assim: aborreceis todos os que perpetram o crime, perdeis quantos proferem mentira. O sanguinário e o fraudulento abominam-os, ó Senhor. Essa é a palavra que realmente Deus tocou no meu coração para estar passando para você. Tá? Espero que você guarde isso no fundo do seu coração. E obrigado pela sua atenção. Fica com Deus. Amém. No dia a dia, tento manter a calma. Até o pastor me ligou pra mim salvar minha alma. Falou das mãos pregadas, da dor, das lágrimas. Falou de Jesus, leu um trecho da página. As palavras sagradas sustentam mais que o pão. Então, é pecador, cadê a compaixão? O crime, as drogas não passam de ilusão. Então, bandido pão é o da antiga. Distante dessas vidas, passo o pé no cigarro, dispensa as bebidas ao invés de atirar. Prefere ler a Bíblia, tribunal é sua vida. Jesus é quem te guia, mas um dia eu vou sorrir vendo o fim dessa guerra. Sei que Deus vai voltar pelo povo da favela. Os manos se entrega, se destrói na pedra. O moleque diz que a paz vai entrar pela janela. Eijão, sai do chão, irmão, deixa o veneno. Joga o crack fora, explode com o isqueiro. No corre do dinheiro, os mana que se mata. O corpo no chão, 32, só na caixa entre o inferno e o céu. Entre a cruz e a espada, nós corre pelo certo. Ainda tem quem atrasa lá no bote, tem cachaça, droga, riveria, os truta se acaba. Famílias destruídas, vítimas da desgraça na quebrada. Os mano fica ali na esquina dando os dois. Os moleque registrou, vai querer fumar depois. O exemplo que se tem é de treta, arma. Mas aí tem que correr pra reverter esse quadro da fava. Tá pela ordem, só depende do seu corre, João. Tá pela ordem, só depende do seu corre, doidão. Tá pela ordem, só depende do seu corre. O proceder é que define a vida ou a morte, então. Tá pela ordem, só depende do seu corre, João. Tá pela ordem, só depende do seu corre, doidão. Tá pela ordem, só depende do seu corre. Pra matar ou morrer, é no jogo da morte. Segura malandro. E aí, louco, tô atrás de você, ó, você tá, truz? Segura malandro. Ixi, é daquela lá então. Ixi. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Firmeza então, 10 minutos. Mas que nada, põe as cartas na mesa, pega os copos, a cerveja, liga a loira, liga as pretas, as brancas e as morenas pra colar e ver o nosso jogo ser jogado. Faz favor, trutão, passo o isqueiro e meu cigarro, olho no olho, tensão. Quem pilantra é xeque-mate, aqui doidão, ninguém dá ponto pra covarde. É o certo pelo certo, nem tenta atravessar. Se pá, ratatata, pra cair, pra cambar. Então, mantém as regras, a mente aberta, um pá. Passo em falso em sua vida já era então. Mas sem da goela que só tem criminoso que mora na favela. No jogo da morte só quem é sobrevive. As drogas calibres ingrediente no crime. Tem ladrão de Schmidt, de lupa na cara se o mané dá o pé. Vixe, nego cata então. Tá pela ordem, só depende do seu corre. Proceder é que define a vida ou a morte. Pra se manter aqui tem que ter muita sorte. A paz pra nós é tipo assim, com formato de uma nova então. Tá pela ordem, só depende do seu corre, João. Tá pela ordem, só depende do seu corre, doidão. Tá pela ordem, só depende do seu corre. O proceder é que define a vida ou a morte, então. Tá pela ordem, só depende do seu corre, João. Tá pela ordem, só depende do seu corre, doidão. Tá pela ordem, só depende do seu corre. Pra matar ou morrer, é no jogo da morte. E na cartada, ó, truta, é jogar pra ganhar. Só que tem lock que mostra que paga pra vacilar. Dá um quebra, fuma. fuma, bebe de tudo. Se perde na noite, causando tumultos. É povinho da risada da cara do vagabundo. Não, não tem escudo que defende o patife da direção do chumbo. É, eu tô ciente que ali só tem monstrão. Quem não é, sai de ré pra não ficar no chão. Eu nem me envolvo, só fico de canto observando os ladrão da quebrada. Pra lá e pra cá, uma fala, um sorriso, só no celular. Se nós quiser também, é só questão de querer. Disposição aqui nós tem, pra matar ou morrer. Nem tô pra acender, só que tem que entender. Cada um é cada um, mas o respeito cadê? Sei lá, só consigo ver os mano mostrando arma, droga na frente dos pivete. Diz que faz um 12, pratica um 5-7. Cordão de ouro, mulova no pulso. Mas eu vejo um homem simples e não dono do mundo. Aí, cê tá ligado, ó trutão, a cena é triste então. Pois quem não planta esperança vai colher caixão. Caixão. Tá pela ordem, só depende do seu corre, chão. Tá pela ordem, só depende do seu corre, doidão. Tá pela ordem, só depende do seu corre. O proceder é que define a vida ou a morte, então. Tá pela ordem, só depende do seu corre, chão. Tá pela ordem, só depende do seu corre, doidão. Tá pela ordem, só depende do seu corre. Pra matar ou morrer, é, no jogo da morte.